se prepara, galera. Vai, sou um semeador. Quero ver você. Que terreno é você? Eu sou um semeador. Hey. E quero saber. Que terreno é você? Seguindo ao campo com meu chapéu de estilo, com meu chapéu de palha, na sombra me abrigo. Pego a rinchada, meu instrumento de trabalho. Tenho a missão, ferramenta na mão, não posso ficar parado. Não me levaram a sério porque sou camponês. Quem trabalha na roça não sou como vocês. Não tenho roupa fina nem pele hidratada, mas tenho riquezas, aparência não quer dizer nada. Mas o que faço? Eu faço com amor. Você já me conhece, sou um bom semeador. Trago comigo sementes de qualidade. Te faz amor, a união, a prosperidade. Igualdade, eu vou em frente. Na sacola, a semente. Vou continuar, nada vai me parar. Nem me derrubar, nem tente, tô no batente. Eu ponho a mão na massa. Terra preparada, a semente vai ser lançada. Sou um semeador e quero saber que terreno é você. Eu sou um semeador e quero saber que terreno é você. Outra parte caiu na beira do caminho. Foi pisoteada, virou comida de passarinho. E a outra parte caiu em meio a pedregais. Quando percebi, olhei pra trás, já era tarde demais. Mas de não havia terra, suficiente. Mas vindo o sol secou-se rapidamente. Porque não tinha raiz. Porque não tinha raiz. Teve um final infeliz. Teve um final feliz. E a outra parte caiu no meio dos espinhos. Olhei pra trás, que é preocupado, porque eu vi o prejuízo. O espinho cresceu e sufocou a planta. Primeiro essas coisas não me desapontam. Você me ama, vive e não desisto. Usando a semente, palavra de Jesus Cristo. Até que enfim caiu em boa terra. Essa servirá de paz no meio da guerra. Essa que cresceu, vingou, deu fruto. Há de se multiplicar, espalhando por todo mundo. De leste a oeste, norte a sul. 30, 60, 100. Sou um semeador e quero saber que terreno é você. Eu sou um semeador e quero saber que terreno é você. Saber que terreno é você, a sua posição, atitude, proceder. Palavra de vida eterna. Palavras que trazem o amor. Palavra de vida eterna. Diário que o toda dor. Essas são as sementes lançadas no tempo. Saca só o coração, terreno. Tá com o seu coração, tá à beira do caminho. Ou pior, ponto pra cair no abismo. Quando ouviu a palavra do reino, não entendeu, viu o maligno daquele jeito. De rebato que foi semeado no coração. Essa história pode ter outra versão. Ou talvez era você um terreno de pedra. Um guerreiro que saiu fugindo no meio da guerra. Tava firme na igreja, firme mesmo. No primeiro problema você desapareceu. Será que o seu coração está à beira do caminho? Esquece da palavra na primeira roda de amigos. Consegue chegar no seu prejuízo. O cuidado foi roubado pelo inimigo. Os cuidados deste mundo e a sedução sufocaram as sementes do teu coração. A Batufé Brasília, que é a boa terra, que compreende a palavra, vive e pratica. Sou um semeador.